anos te ferem, Brasil, levaram sua glória, Brasil, te deixaram tão só. Brasil, oh Brasil, volta ao teu Redentor. Brasil, oh Brasil, volta ao Deus que te sara. Filhos te clamam, Brasil, lágrimas se escorrem.